você eu jamais sairia, só pra não conhecer o amor. Não sei por que você vive assim desse jeito, sempre mentindo e jurando um amor que não tem. Mas um dia a verdade escondida aparece. O que menos se espera acontece. Você pode ficar sem ninguém. Porque você vive assim desse jeito, sempre mentindo e jurando um amor que não tem. Mas um dia a verdade escondida aparece. O que menos se espera acontece. Você pode ficar sem ninguém. José Augusto, a verdade sempre aparece. E antes eu toquei Lindomar Castilho, Quem Será? Agora, meus amigos, não temos tempo para mais nada. Acabou a bodega do Maguila de hoje, não temos mais tempo. Mas semana que vem estaremos nós aqui neste mesmo bate-horário, neste mesmo bate-canal, com mais uma edição da Bodega do Maguila, açucaradinha, deliciosa, crocante, especialmente para você. Um abraço pessoal do canal Vila do Chaves. Grande canal do YouTube que eu acompanho muito, fazem um excelente trabalho. Mas enfim, não é hora de jabá, é hora de encerrar o programa. Eu vou passar aqui minhas redes sociais para que você possa seguir a gente. Twitter, arroba Ian José Silva, Instagram, arroba Ian José Silva FNT. Tem também o Instagram da Bodega do Maguila, arroba Bodega do Maguila no Instagram. E o nosso canal do YouTube, Ian José Silva, IAN José Silva, onde a gente posta as íntegras da bodega para você que perdeu aqui no rádio. Tá demorando pra gente postar coisa nova, mas é porque vem novidade boa por aí, beleza? E pra encerrar, eu vou tocar o grande sucesso do cantor Limarcos, Rumo do Vento. É com essa que a gente finaliza a nossa Bodega do Maguila de hoje. Muito obrigado pela audiência, nos vemos no próximo programa, se Deus quiser e o dono desta rádio permitir. A você eu deixo o meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou embora. Valeu, galera, e cuidem-se. Se aproxima, vem a luz do sol te iluminar. Fico observando os campos, mares, vales e jardins. Como é linda a natureza, teu amor pra mim. Em um barco à vela eu vou te levar, mostrar a beleza lá do alto mar e ver os navios por nós passar. É no rumo do vento, nas águas do mar. E ver os navios com as mãos passar. No rumo do vento e nas águas do mar. Ha ha ha!

O vereador parabenizou toda a classe de agentes comunitários de saúde e de combater a pandemia pela contexto e disse que essa matéria de suma importância para esta classe. Em seguida, os projetos foram colocados em votação e ambos foram aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais nada a ser discutido, o senhor presidente declara encerrada a sessão. inscrito, passa aqui o quarto projeto. E número 7, dos vereadores Everton Maia, Jodiano de Souza e João Mário B. Se quiser fazer a palavra, tem até a falar sobre o projeto. Tem um inscrito, passamos para o próximo, projeto número 8/2022, também da autoria dos vereadores Everton Maia, Jodiano de Souza e João Mário B. Se quiser falar sobre